atacante nas quatro linhas, com garra que dribla e parte pra cima. E como prêmio, os gritos quando a rede balança, irreverência herdada dos tempos de criança. Quando o sonho parecia distante, impossível, os KMs corridos no sol fez possível. IFA, dá graças ao pai pelo ar. Guerma, o ringue tem nós pra lutar. É assim, hoje tim-tim pros guerreiros, amanhã é outro dia, um novo recomeço. Mais que as mães odeiam, lamentável, né? Mas meu sonho é seu pesadelo. Verão na VR, tocou no país inteiro. Magrelo, metido, pagando de mal. Não fez nada pra mim, mas não gosto nem a pau. Mas deixa quieto, tru, às vezes debater nem vale a pena. Vai reclamar com Deus, qual é o seu problema? Cê vê o que eu colho, mas não sabe o que eu plantei. Se passei fome, eu sei de quantas milhas eu andei. Sonho é que nem respeito, cê não compra, cê conquista. Nem vem querer pagar de Mastercard ou Visa. Sai de riça, as ruas de ouro vão mais além. Só caminhos verdadeiros, comédia aqui nem vem. A velha escola, tomou de assalto, essa nada. Pitorex, sou eu mesmo, tô aqui pro gran finale. Firmeza total, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Dr. X, velha escola no ar, somando com clandestino, é tudo nosso.